nos envolvendo nesta oportunidade com os atrativos físicos, históricos e culturais que esta maravilhosa cidade nos oferece, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro, vamos inicialmente tecer considerações sobre um importante logradouro público, que é o chamado, este logradouro é chamado de Praça 15. E vamos fazer este trabalho no chamado Rio a Pé. Rio a Pé foi um movimento feito pela Rio Tour e que hoje muitos guias de turismo e várias agências de turismo desenvolvem um lindo trabalho Rio a Pé na região próxima deste logradouro, ou seja, do centro da nossa cidade. Então, este logradouro que nós vamos fazer um comentário, hoje se chama Praça 15. E esta Praça 15, hoje, é muito importante para nós, já recebeu várias denominações, como, por exemplo, Terreiro da Polé, Terreiro do Carmo, Praça do Carmo, Terreiro do Passo, Praça do Passo, a Praça Dom Pedro II, em 1860, que foi inclusive colocada através dos deputados naquela época, então, da Assembleia Legislativa daquela época. E com o advento da República, em 1889, no dia 15 de novembro, ela então chamou-se Praça 15 de Novembro, que nós conhecemos como Praça 15. Ela tem uma área bastante significativa que fica entre as barcas, a estação das barcas, que é uma estação do século XIX, até a chamada Rua 1º de Março, que se chamava Rua Direita. E de um lado pegando também a Rua Dom Manuel, inclusive outras ruas aí existentes, e o chamado Arco do Teles. E mais ainda, nas proximidades do Arco do Teles, a área do mercado municipal, que hoje já não existe mais, porque aí nós temos, então, substituindo este mercado, um suntuoso prédio da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Antes, eu queria mostrar para vocês um fato bastante interessante, porque do século XVIII, século XVII, século XVIII, século XIX, até mesmo no princípio do século XX, os pedestres usavam este logradouro, esta área, sem serem importunados por nada. E a partir então, principalmente a década de 30, 40, até 1990, duas ruas laterais provocavam problemas muito, muito, muito, muito assim, críticos dentro deste grande logradouro. os pedestres já não podiam usar mais esta área conforme eles a usavam antigamente. Então, aí o que fez o governo? Fez um túnel. Neste túnel, ele colocou uma via de rolamento que se desenvolve para a região da região sul, para a zona sul, e ao outro lado que os ônibus vão para a região norte. Então, nos dando novamente este logradouro que hoje, então, a partir de 1990, nesta década, nós então usamos a área livremente, sem que pudéssemos ser importunados por estes ônibus que nós tínhamos até 1990. E é uma coisa muito interessante com relação ao nome que os cariocas deram para este túnel. Eles a chamam de Mergulhão da Praça 15. Então, esse mergulhão foi assim importantíssimo para que hoje você possa andar livremente e observar, então, os fatos, aquilo que você tem aqui de mais importante dentro dessa Praça 15. Então, visto esse problema, né, essa situação, nós vamos então mostrar para vocês o chamado Passo Real e Passo Imperial. Foi uma construção realizada por Alpoin, era um engenheiro, ele, inclusive muitas residências foram feitas por este grande engenheiro nessa época, no século XVIII. Na era em 1740, fez uma primeira parte em que os governadores a usavam. Depois, então, fez a segunda e a terceira parte. E aí, então, foi usada depois para o Dom João VI, então, Passo Real, e depois o Passo Imperial. Dois fatos ainda dentro, principalmente quando era do Passo Imperial, se faz relevante dentro deste passo. Ou seja, no dia 8 de janeiro de 1822, aconteceu o chamado Fico, quando Dom Pedro então proclama para o povo do Rio de Janeiro que ele iria ficar. É o dia do Fico. E a outra, também muito contundente, muito importante, é a assinatura da Lei Áurea, feita pela nossa princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro II, que na época até não estava presente, quando ela teve que assinar este documento, extinguindo uma vez por todas da escravidão no Brasil. Então, esses fatos são assim importantíssimos dentro da história. E quando aconteceu então a República, este prédio, que aliás, diga-se passagem, foi o primeiro prédio a usar janelas de vidro e foi também o primeiro prédio a ser fotografado na América Latina. Então, para que vocês possam sentir a importância política desse prédio, os vice-reis, no caso depois Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, tomavam conta dessa área aí. Muito bem. Quando veio a República, O que faz, então, o poder republicano? Transforma esta área numa empresa de correios e telégrafo, desfigurando-a, fazendo com que tudo aquilo que foi aí colocar, toda aquela história, fosse de água abaixo, ou melhor, tinha desaparecido totalmente aquela ideia. Mas, felizmente, pouco tempo depois, vendo-se que aquela área tinha que ser tombada, tinha que ser preservada, então o que vai acontecer? Nós vamos terminar com essa empresa dessa área e vamos então restabelecer novamente toda a história desse passo nos seus três andares. E hoje você tem aí o Centro Cultural do Paço Imperial, que é esta grande obra aí feita por esse engenheiro Alpoim, e onde você encontra uma livraria, vai encontrar também um restaurante, e você, nos três espaços aí que você dispõe, você vai ter, através dos guias, todas as informações que se fazem necessárias na nossa história, na nossa cultura. Então, isso é um fato bastante relevante e que hoje nós temos que agradecer realmente o restabelecimento desta área, porque é uma bela área aí dentro desse logradouro público que é a Praça 15 de Novembro. Ainda fazendo parte de um logradouro do século XVIII, mas aí com o mestre Valentim, um grande escultor, e não somente este, mas outros chafarizes, ele realizou, como também um grande projeto do passeio público, o mestre Valentim vai aí colocar um chafariz. E esse chafariz hoje é um símbolo significativo para todos aqueles que vêm pela primeira vez a este logradouro, a Praça 15. Este chafariz foi realizado nas proximidades do que era a área da Baía de Guanabara. Então, próximo à margem da Baía de Guanabara, tinha então umas escadas em que as pessoas ali vinham com pequenas embarcações, saltavam ali e iam para então a parte da parte então da Praça 15, porque ali somente esta área nós tínhamos a presença de casas, de prédios existentes nessa época. Inclusive em 1808, o Dom João VI ele teve, né, a primazia de se deslocar através desses degraus daí existente e subir então, ir para a parte para o Rio de Janeiro, e aí então quando ele montou o Portugal e Algarves, né, o Portugal então ficou aqui fazendo parte da cidade do Rio de Janeiro, e aqui ele ficou reinando não só a cidade, o Brasil, como também Portugal. Então, são fatos importantes que aí nós encontramos. Além dessas áreas também antigas, existe também o chamado convento. O convento e a Igreja Terceira do Carmo. Desde esse convento do Carmo, que era uma igreja imperial, e que tem um significado muito histórico, um significado histórico muito contundente, muito importante, porque aí muitos acontecimentos, por exemplo, de batismos, casamentos e até o féretro em 1816 da Maria I, Dona Maria I. Ela saiu deste convento e foi para o convento da Ajuda, na área da Cinelândia, onde ali existia este convento. E tanto que, na época, os cariocas se vestiram de negro para fazer, então, a última homenagem à Dona Maria I, que saiu desse convento, que é o Convento do Carmo. Então também são assim, obras monumentais feitas dentro desta grande praça, que é a Praça 15. E ao lado nós vamos encontrar também no século XVIII o chamado Arco do Teles, que foram assim, obras de várias casas, várias residências, inclusive residências até construídas, daí o nome Teles, pela família Teles de Menezes. Eles então fizeram um arco, e através então deste arco as pessoas se comunicavam com uma rua que é hoje a Rua do Ouvidor. Então era a única passagem que nós tínhamos, uma rua estreita, né, que hoje inclusive é chamada Rua do Comércio, uma rua muito estreita. E através desse arco, daí o nome Arco do Teles, portanto tem uma importância, um marco histórico bastante interessante, que várias residências foram feitas aí por esta família chamada Teles de Menezes. Já em 1894, nós vamos aqui ter na Praça 15 uma grande homenagem. Homenagem a um militar. Homenagem ao general Osório. Este general, este grande militar, que também foi político, foi deputado e foi senador, mas ele se declarava muito mais militar do que político, ele foi aqui homenageado em 1894. E ficou então fundida o bronze aí fundido para fazer esta estátua equestre de Osório, que aí existe, né? Foi feito então com os canhões que o Brasil apreendeu, trouxe para o Brasil, né? Inclusive várias dessas batalhas foram ganhas por este grande general, esse general Osório. E ali então você vai ter então esta estátua, né, que você, então os guias vão mostrar para vocês a importância deste gaúcho, porque ele inclusive morava numa área que é hoje a cidade de Osório. Aliás, quero até fazer menção a esta cidade, porque a ligação da cidade de Osório com a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, se constituiu aí, foi feito aí a primeira estrada, a estrada chamada Freeway. Era uma estrada de alta velocidade na época, chegava a 80 quilômetros, e hoje as estradas chegam a 120, né? No caso, por exemplo, da nossa Dutra. E, então, é 80 quilômetros, que foi então a primeira freeway na década de 70. E Osório, então, é uma cidade em homenagem a este bravo militar, que vocês veem então aí, que aí foi formado então o Panteão, e depois os restos mortais, em 1920, foram trasladados para o Rio Grande do Sul. Ainda existe uma outra estátua equestre, mas essa estátua equestre é bem nova. Foi um presente, né, dado pelo governo português, pelo povo português, em homenagem aos 400 anos da nossa fundação, 1965. Nós tivemos a nossa fundação em 1565, e 400 anos depois nós vamos ter então aqui esta homenagem, né, este grande presente, que é uma estátua equestre de D. João VI, foi colocado inclusive no local onde ele, em 1808, desembarcou, e tem na sua mão direita um globo com uma cruz para mostrar, né, a presença deste grande rei, né, deste grande homem nas conquistas do mundo, nas conquistas das navegações feitas pelo português. Muito bem. Então, estas são as áreas, são assim, fatos contundentes, históricos, muito importantes, e eu ainda acrescentaria mais uma, que é o perto da Rua Dom Manuel, a presença de um museu, o Museu Oceanográfico, que também, inclusive, com os prédios, um prédio bastante antigo, que aí nós encontramos nesta área da Marinha, que pertence, portanto, à Marinha, e que você, então, ali penetrando no museu, você vai ter um contato com aquilo que aconteceu de mais importante dentro desta grande marinha, né, brasileira. Eu chamaria atenção também que nas proximidades da próxima Rua São José, nós vamos encontrar hoje a Assembleia Legislativa do Estado do Rio, ou seja, a ALERJ. Mas esta ALERJ, inclusive, tem o nome recebe o nome de Palácio Tiradentes, homenagem a Tiradentes. Por quê? Porque aí, nessa área, havia um presídio, e neste presídio nós tivemos, então, a figura exponencial, em 1792, de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que saiu, então, desta prisão, foi até, hoje se chama Praça Tiradentes, então no Largo da Lampadosa, hoje é a Praça Tiradentes. Ele ali foi enforcado e esquartejado. E o guia de turismo, então, faz esse trajeto, né, deste grande brasileiro, e deste presídio até o chamado Largo da Lampadosa. Então, gente, estes fatos são muito contundentes, são muito importantes dentro desta região. E eu concluo esta minha fala mostrando para vocês, nas proximidades da rua, hoje, 1º de março, a Casa França Brasil e a Casa Cultural do Banco do Brasil, o Centro Cultural do Banco do Brasil, que são centros importantes, com grandes eventos que aí ocorrem, né, que você pode, então, descobri-la e se verificar de acordo com cada mês apresenta um evento. São áreas também bastante antigas, uma construção bastante antiga, e que você, então, no seu interior vai contactar com toda essa história existente nessas duas casas importantes que nós temos nas proximidades da área da Rua 1º de Março. E mais ainda ao lado, você pode seguir a Marinha para você, então, fazer um lindo passeio, um passeio pela Baía de Guanabara, através das lanchas da própria Marinha, pagando uma quantia ínfima cobrada por esse centro, né, cultural da Marinha, né? Inclusive tem até um pequeno museu aí, né, que você pode enquanto espera o passeio, observá-lo, né? Você pode sair daí e entrar na Baía de Guanabara. Na Ilha de Guanabara, então, você vai tomar contato com a Ilha das Cobras, com a Ilha, com a Ilha Fiscal, que tem uma história muito bonita, né, que eu posso até contar depois, até em particular, sobre a história desta ilha. a suntuosidade que você vai passar sob a suntuosa Ponte Rio-Niterói, então esta obra gigantesca, depois a Ilha das Enxadas, lá na frente a Ilha da Boa Viagem, você então vai ver, vai numa enseada, na enseada lá de Caraí, nessa região muito linda de Caraí, e você vai tomar, você vai ver o MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea, dessa obra gigantesca do nosso grande arquiteto, que é o Niemeyer. Depois, então, você vai ver a ilha de Villegagnon, né, onde esteve o francês Nicolas Durand de Villegagnon. Finalmente, a ilha Laje, e na Barra, já próximo à Barra, como de 1.500 metros, você tem dois fortes, o Forte de Santa Cruz do lado de Niterói e o Forte de São João do lado do Rio de Janeiro, que nós falaremos sobre este um pouco mais adiante. Então, estes foram assim, alguns os dados mais significativos, mais importantes sobre esta região do Logradouro, sobre então este passeio, um passeio de 2 horas e muito bonito, né, que você depois retorna e você pode até depois descobrir a importância histórica da ilha fiscal. Eu quero agradecer esta grande oportunidade que vocês me deram, né? Qualquer contato que vocês queiram ter comigo, vocês podem então mandar um contato através do meu e-mail, que é joaquim.cardoso17@terra.com.br, e eu então, dependendo da pergunta, eu responderei através do meu e-mail. Eu agradeço carinhosamente esta oportunidade e que vocês me deram, e vamos então agora aguardar os novos contatos que nós faremos no Rio 6, 7 e assim por diante. Muito obrigado por este momento.